O meu nome é Maria José, mas mais conhecida Chanqueira. Este shot começou quando éramos nubos, eu e o meu homem. E depois começamos de pouco e fomos andando. Depois nasceram os filhos, depois criamos os nossos filhos, depois educamos os nossos filhos, mandamos-os estudar e agora estão no Porto. E agora estão a governar a vida deles e nós vamos continuando aqui para ganhar para comer. Olhe, sabe qual foi a história que se passou aqui em Drente? Já estava a contar. Quando nós casamos muito garotos, sabe o que era garotos? Pequenos. E depois o meu homem teve que ir pela tropa. E depois queria comprar uma mota para ir a fazer as coisas no fim de semana, o trabalho. E depois não tínhamos dinheiro, porque íamos ir pagando o que devíamos aqui. E depois ele foi-se embora outra vez e disse: ah, comprei a mota, tens que mandar o dinheiro. Mas eu não o tenho. Não tens, tens que ir a saber dele. Depois fui a minha sogra, sabe aquilo, a sogra. Fui a minha sogra a que me emprestaste dinheiro. E sabe o que me deixou? Que não precisava mota nenhuma, que não lhe comprasse. Pronto, vim outra vez para casa e depois mexi numa gaveta, arranjei um pouquito. Mexi noutra gaveta, arranjei outro pouquito. Depois fui na gaveta do dinheiro e acham que me faltavam 5 mil réis. E agarrei aqueles 5 mil réis todos em trocos e fui-lhes levar ao correio. E disse-me assim, o chefe do correio: oi, hoje trago muito troco. E eu disse: ah, tinha lá muito. E eu não tinha mais nenhum, só tinha aqueles. Depois, pronto, mandei-lhe dinheiro para ele não ir. À tarde, chegou o meu sogro e disse assim: então, a mãe diz que tu foste a buscar dinheiro e que não te lhe deu. Disse: então, não lhe quis. Oh, agora já só mandei. Então, não lhe quis agora. Não. Por, achei que nunca te di. Não. Ela outro dia veio um carro de gás, o petróleo, chamávamos, e tinha que se comprar e pagar, e não dava assim dinheiro. Não tinha dinheiro. E depois que fago, depois envergonhei-me outra vez de ir a pedir, estavam aqui umas vizinhas, e perguntei-lhe a uma delas: aqui me emprestava 500 mil réis, só custava o gás, custava 480. E eu então que dei com aquelas, alguma mistura. Sabe quantos dias andou para juntar aquele dinheiro para se mandar? Uma semana. 8 dias. E depois sabe o que lhe dizia? Disse: ai, olha, não lhe trouxe o dinheiro, esqueci-me. E eu onde lhe teni? Eu não lhe teni. Ali ele fui fazendo a dia, depois disse lá logo quando vino, me disse assim: então mandaste-me pedir dinheiro, no mês que eu que não lhe teni. Ah, mas eu quando me fui, tu ainda tinhas algum, mas eu mandei... Paguei umas dívidas que devia, assim, aos viajantes e aquele todo, e que dei sem dinheiro. E depois assim fomos andando, e depois já fomos educando os nossos filhos, e agora estão educados, e agora estão trabalhando no Porto. Pronto, queres saber? Já foi um princípio da minha vida. Aprendemos duas coisas. Não, a geneirada não lhe pude dizer, porque senão, boa, pois dizem assim, a ti fala muito mal. Boa. Mas isso, carvalhos e esses meios eu todos os dias, se nasceu, já meteava esta gente neles. Agora, há vezes que me levida e agora dizem que levida que agora que está mala. Mala estava no nosso tempo, princípio. Que só comemos o caldito, a patata e o cachito de toucino, quando se matava o cochino. Pois aliás criavam umas pitutas com os ovitos. E agora? Agora comes fruta, comes iogurtes, comes tudo. E se perdices, sim. Pronto. Desperdices muita queuja. Porque botas muito no caixote de lixo, queujas que ainda são bonas. E nós poupávamos muito. Portanto, já vezes, não sabia, o princípio foi assim. Já sabes um pouquinho da minha vida. Pronto.